foi um sonho, foi a vida real. Eu e você num pesadelo final. Meu coração sofreu demais. Em outros braços quase que me joguei, pra me vingar do mal que você me fez. Meu coração sofreu demais. Minha razão quer te esquecer, mas meu coração só quer amar você. Outra boca e meu corpo desejou você. É que eu te quero. Teus beijos não vou dividir. É bem melhor do que ficar sofrendo tanto assim. É que eu te quero só pra mim. Quase que